Minha roseira me bate de brincadeira, me chama de traiçoeira, me tranca na geladeira, apaga minha fogueira, promete qualquer besteira, que eu fico toda faceira, tortura essa brasileira, me arranha com a pulseira, me enfoca na trepadeira, pendura minha chuteira. Que zoeira, cadê meu advogado? Essa pasmaceira me bate com a cabideira, me chama de lavadeira, não grita, não dá bandeira, periga, marca bobeira, quebrei o pé da cadeira, cuidado com a cristaleira, segura, me deu gagueira, eu juro que é verdadeira, disfarce, chama a enfermeira, tá dando uma tremedeira. Mamãe, vivo Zé Pereira, cadê meu advogado? Que é verdadeira, disfarce, chama a enfermeira, tá dando uma tremedeira. Mamãe, vivo Zé Pereira, cadê meu advogado?